sozinho. Também não esmoreças tu que falas para lá das alturas. Não caias e se perdes tempo em aventuras. É para o mundo. Não te fechas e se deixas que lá entre tudo. É bom que não deixes tu que andas no mundo da lua. Não apeças tu que vives olhando para o chão.